Glória a Deus. Bem-vindo. Senhor amado, que dias abençoados estamos vivendo, Senhor. Como disse o teu jovem servo há pouco, tu estás voltando, aleluia. Estás ultimando os preparativos da tua noiva. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nós queremos te agradecer a vida de Vitor, sua presença entre nós, e porque ele carrega em seu coração e pesa alegremente no seu espírito a beleza do Evangelho. E nós pedimos que tu unjas entre nós nesta noite e unjas a nós que vamos ouvir, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, viva e seja eficaz em nós, hoje, em nome de Jesus. Amém. He experimentado la hermosa relación con el presbiterio de esta congregación. Tenho experimentado uma linda relação com o presbitério dessa congregação. E puedo decirle a todos los hermanos que son privilegiados por tener los pastores que tienen. Que vocês são os privilegiados por ter os pastores que vocês têm. E hace más o menos un año estuve aquí. Faz mais ou menos um ano que eu estive aqui. E veo ya rostros conocidos, queridos. E vejo rostos conhecidos e queridos. E é uma alegria volverlos a ver e compartir a Cristo. E é uma alegria poder vê-los e compartilhar aqui. Estos dias estuve com mi hermano querido em el interior, com Telmo. Y compartiendo allí, él sirvió excelente de traductor. Estuve lá con Telmo no interior, querido irmão Telmo, que serviu de excelente traductor e intérprete. Él no solamente pudo captar las palabras, sino el espíritu. Ele não somente pôde captar a palavra, mas também o espírito. Y también estoy recibiendo la bendición de estar en su casa y Eloisa y él me atienden con 2 kilos de más. También tengo experiencia de estar hospedado en la casa de él y Eloisa y ellos me atienden muy bien y yo puedo decir que estoy con 2 kilos a más ahora. Quisiera reflexionar en esta noche una palabra que debemos conocer. Quería refletir con ustedes una palabra que nos debemos conocer. Hace un tiempo atrás una noticia alarmó a todos los que la oyeron. Algún tiempo atrás una noticia alarmó a todo el mundo que la escuchó. Se trata de una familia muy buena y también de una muy buena posición. Fue grandemente sacudida. Una familia muy, muy buena y de una posición buena también que fue tremendamente sacudida. Porque una gente corrupta arrasó con todos sus bienes. Porque las personas corruptas arrasó con sus bienes. Sus hijos y familia que estaban en una fiesta. Seus filhos e a família que estava ali numa festa. Vino uma espécie de tornado, hizo um desastre e morreram todos. Veio uma espécie de tornado e morreram todos. Foi tão afetado o chefe de família. O chefe da família ficou muito afetado. Que le vino como uma enfermedad. veio uma enfermidade sobre ele. E bastante difícil, quase incurável. Uma enfermidade muito difícil, quase incurável. Sua mulher não suporta esta situação e procura e ocorre uma ruptura no matrimônio. A mulher dele fica muito abalada com essa situação e acaba ocorrendo uma ruptura na relação desse casal. Sabem de quem me estou referindo? Vocês sabem de quem eu estou falando? Jó. Jó. O livro de Jó não se sabe bem em que momento foi escrito. O livro de Jó não se sabe direito quando é que ele foi escrito, que época. Alguns pensam que foi escrito no período intertestamentário. Alguns acham que foi escrito no período entre um testamento e outro. Outros pensam que foi escrito depois de Davi. Outros pensam que ele foi escrito depois de Davi. E outros pensam que foi um dos primeiros livros escritos. E outros pensam que foi um dos primeiros livros da Bíblia escrito. Porque não se menciona o povo de Israel. Que não tem nenhuma menção ao povo de Israel. Não se menciona a lei. Não menciona nada da lei. Não se menciona o templo. Não fala nada do templo. Não se menciona Moisés. Não fala nada de Moisés. Não se sabe com exatidão de que nacionalidade era ele. Não se pode dizer com exatidão qual era a nacionalidade de Jó. Pero conhecia a Deus. Mas ele conhecia Deus. E aqui aparece este relato do livro de Jó estranho. E aqui aparece esse relato do livro de Jó, um relato estranho. Este padecimento que ele teve. Todo esse sofrimento que ele teve. Todavía se agravou, porque seus amigos vinieron para consolarlo e hicieron un desastre en vez de consolarlo. Y la cosa se agravó más ainda porque los amigos que vinieron para consolarlo agravó más la situación. Y él tenía una revelación de Dios. Y él tenía una revelación de Dios. Él conocía a Dios como el Todopoderoso. Él conocía a Dios como el Todopoderoso. La palabra El Shaddai aparece más de 30 veces en el libro. A palavra El Shaddai aparece mais de 30 vezes no livro de Jó. E ele experimentava constantemente a bendição do Todo-Poderoso. E ele experimentava sempre essa bênção do Todo-Poderoso. E este Deus não coincidia com tudo o que lhe passava a ele. E esse Deus Todo-Poderoso não estava coincidindo bem com as coisas que estavam acontecendo com ele. Porque o Deus Todo-Poderoso não o estava nem bendiciendo nem ajudando. Porque o Deus Todo-Poderoso não estava abençoando nem estava ajudando ele. E Job entra em uma escola, a escola do sofrimento. Então o Jó entra numa escola, a escola do sofrimento. E ele tem alguns versículos que aislados que mostram sua situação e condição. E aí a gente pode ver alguns versículos isolados que mostram toda a sua situação e condição. Por exemplo, o 16. Por exemplo, 16. Jó 16. Jó capítulo 16. 16, 16. Capítulo 16, versículo 16. Posso ler? Sim. O meu rosto está todo afogueado de chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Que situação viveria ele? Que situação estava vivendo Jó? Sem família. Sem família. Sem bens. Sem bens. Sem amigos. Sem amigos. E um Deus estranho. E um Deus estranho. Nunca se enterou do conflito que houve entre Deus e Satanás. Ele nunca ficou sabendo desse conflito que teve entre Deus e Satanás. E Deus usa este conflito entre Deus e Satanás e usa como cancha de jogo. Deus usa esse conflito entre Deus e Satanás como um campo do jogo que vai acontecer aí com Jó. Capítulo 19 también aparece algo de su como él estaba 19:8. No capítulo 19:8 aparece também algo como ele estava nesse momento. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Que situação? Que situação? No capítulo 30, no capítulo 30, versículo 26. Versículo 26. Aguardava eu o bem, e eis que veio o mal. Eis que me veio o mal. Esperava a luz, e veio-me a escuridão. E ele entra em esta escola do padecimento. E ele entra nessa escola de sofrimento. E ele vai aprender algumas coisas muito importantes. E ele vai aprender algumas coisas muito importantes. E uma grande parte de nossa escritura bíblica. A grande parte da escritura bíblica tem que ver com o padecimento. Tem a ver com o sofrimento, padecimento. Tem que ver com os tratos de Deus com os homens. Tem muito a ver com o tratamento de Deus com os homens. Às vezes para levar adelante seus propósitos. Às vezes para levar para frente os seus propósitos. Outras vezes para tratar ao homem e seja conforme à vontade de Deus. Outras vezes para tratar o homem para que ele seja como a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. E é parte da doutrina bíblica. É parte da doutrina bíblica. Porque através de muitos padecimentos é necessário que para entrar ao reino de Deus. Porque é necessário que através de muitos sofrimentos nós entremos no reino de Deus. Há padecimentos que vêm por causa de Cristo. Tem sofrimentos que vêm por causa de Cristo. Por causa da obediência. Por causa da obediência. Há padecimentos que vêm por causa de nossos próprios pecados. Há outros sofrimentos, padecimentos que vêm por causa do nosso pecado. O que um siembra, isso vai cosechar. O que alguém semeia, isso vai colher. Mas há padecimentos que aparentemente não têm causa. Agora tem alguns padecimentos que parece que não tem causa. De todas maneiras, Deus usa os padecimentos. De todo modo, Deus usa o sofrimento. O padecimento de Job é um padecimento exagerado. O sofrimento de Jó é um sofrimento exagerado. Pero aí está na palavra de Deus. Mas aí está na palavra de Deus. Para ensinar-nos algo. Para nos ensinar algo. E quero brevemente ver algumas lecciones que Job aprendeu através desta escola. E quero brevemente ver algumas lições que Jó aprendeu através desse sofrimento. Alguns despreciam o sofrimento e lo têm como uma atadura do diabo. Alguns desprezam o sofrimento e têm como uma atadura do diabo. Pode ser atadura do diabo. Pode ser atadura do diabo. Mas há padecimentos que não têm nada a ver com isto. Ah, mas tem sofrimentos que não têm nada a ver com isso. Han sobrevenido na vida. Eles vêm sobre a vida. E para este tema de los padecimientos não há edades. E para esse tema de sofrimento não tem idade. Padecem os niños, padecem os jóvenes, padece a gente maior. Sofrem as crianças, os jovens, os adultos. E a uno le parece que se eu tuviera esto e aquello, se me van los sufrimientos. Se eu tivesse isto ou aquilo, meus sofrimentos terminariam. E estamos neste mundo porque este mundo está marcado por el pecado e el pecado nos hace sufrir. Nós estamos neste mundo, este mundo está marcado pelo pecado e o pecado nos faz sofrer. E Deus a vezes somete nossas vidas a algumas etapas de sofrimento. E às vezes Deus nos submete a algumas etapas de sofrimento. Não é para sempre. Não é para sempre. Como no caso de Job. Não é como no caso de Jó. Aunque a Job le parecia que era para sempre. Ainda que para Jó parecia que aquilo era para sempre. El que está padeciendo le parece interminável su padecimiento. O que ele está sofrendo parece que é interminável. E aquele que está sofrendo parece que é interminável o seu sofrimento. Pero son etapas. Mas são etapas. Y en estas etapas aprendemos algunas lecciones. Y en esas etapas aprendemos algunas lecciones. Vamos a ver la primera lección que veo que aprendió Job. Vamos a ver la primera lección que Job aprendió. Job, capítulo 13. Job, capítulo 13. Versículo 15. Versículo 15. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Minha versão diz assim. A minha versão diz assim. Aunque él me mate, ainda que ele me mate, en él esperaré. Nele eu esperarei. Em primeiro lugar, sua fé se fortaleceu a níveis inesperados. Em primeiro lugar, a sua fé cresceu a níveis inesperados. E, aunque él no veía salida ni solución, él se puso en una actitud de fe para enfrentar el padecimiento. Ainda que ele, a situação estava difícil, ele se colocou numa atitude de fé para suportar o sofrimento. Aunque él me mate, en él esperaré. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Foi uma decisão. Foi uma decisão. Para enfrentar o padecimento. Para enfrentar o sofrimento. En él esperaré. Nele esperarei. Foi uma decisão de fé e de esperança. Foi uma decisão de fé e de esperança. En él esperaré. Nele esperarei. Eu sei que algo vai suceder. Eu sei que algo vai acontecer. Não entendo nada de lo que está passando. Eu não entendo nada do que está acontecendo. No tengo un momento de descanso. Yo no tengo ningún momento de descanso. Y de alivio. Y de alivio. Pero yo sé. Mas eu sei. En él esperaré. En él esperaré. Pero me afirmo en la fe. Me afirmo en la fe. Entonces el sufrimiento va a tener una lección agradable. Entonces el sufrimiento va a tener una lección agradable. Y esta es la postura primaria que hay que tener aquellos que están padeciendo. E essa primeira postura aqui, a atitude que deve ter aquele que está sofrendo. Afirmar-se na fé. Afirmar-se na fé. Não tem que entender todas as coisas. Não tem que entender todas as coisas. Não tem que entender nem receber explicações por todas as coisas. Não tem que entender nem receber explicações para todas as coisas. Porque às vezes não as há. Porque às vezes essas explicações não existem. Pero me afirmo en Dios. Mas eu me afirmo em Deus. Aunque él me mate. Ainda que ele me mate. En él esperaré. Eu esperarei nele. Amém. Amém. ¿Cuántos están padeciendo algo? ¿Cuántos estão sofrendo alguma coisa? Son etapas. São etapas. No sé cuál es tu postura. Eu não sei qual é a tua postura. Quizás estás orando para que Dios te libere. Se está chorando para que Deus te libere. E passa o tempo e não sucede nada. E vai passando o tempo e não acontece nada. Afirma-te em tua fé. Afirma-te na tua fé. Aunque él me mate. Ainda que ele me mate. En él esperaré. Nele esperarei. Algo vai suceder. Alguma coisa vai acontecer. Não sei nem que pedir em este momento. Eu não sei nem como pedir nesse momento. Pero en él esperaré. Mas nele esperarei. Número 2. Número 2. Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 25 al 27. Versículo 25 a 27. 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. El sufrimiento continuaba. O sofrimento continuava. Los días o los años estaban pasando. Os dias, os anos estavam passando. Y no menguaba el sufrimiento. Não, o sofrimento continuava. Pero en el mundo espiritual de Job ocurría otra cosa. Mas no mundo espiritual de Jó acontecia outra coisa. Tuvo un nuevo conocimiento de Dios. Ele teve um novo conhecimento de Deus. Es interesante que, aunque no se sabe en qué momento se escribió este libro, en qué momento fue escrito ese libro, ya Dios comienza a revelarle algunas cosas a Job. Deus começa a revelar algumas coisas para o Jó. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Antigo Testamento. Esse é o Antigo Testamento. Isso aqui é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um dos únicos lugares onde se habla do Redentor. É um dos únicos lugares que fala do Redentor. O Novo Testamento diz que o Redentor é Cristo Jesus. No Novo Testamento diz que o Redentor é Cristo Jesus. Ele é o que nos redimiu. Ele é quem nos redimiu. Ele é o que redime. Ele é quem redime. E que faz Job aqui, conhecendo algo de seu Redentor? E o que faz Jó aqui, conhecendo algo do seu Redentor? Cuando se asume bien los padecimientos. Cuando él asume bien o seu padecimiento, seu sofrimento. Comienza a ver nueva revelación de Dios. Él comienza a ver una nueva redención de Dios. Yo sé que mi redentor vive. Eu sei que meu redentor vive. Dice más. Y diz mais. No dice yo creo, yo sé. Él no dice eu creio, él dice eu sei. Cuando la palabra de Dios habla yo sé, cuando la palabra de Dios dice eu sei, eso es revelación. Isso é revelação. Yo creo es una actitud de fe. Eu creio é uma atitude de fé. Pero cuando dice yo sé, mas quando diz eu sei, Pablo llega a decir yo sé en quién he creído. Paulo diz eu sei em quem tenho crido. Esto es revelación. Isto é revelação. Ele está recibiendo revelación. Ele está recebendo revelação. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Y que al fin se levantará del polvo. E que no fim ele vai se levantar do pó. Está recibiendo luz de Cristo Jesús en su muerte, pero también en su resurrección. Ele está recebendo revelação sobre Jesus, sua morte e sua ressurreição. Se levantará del polvo. Ele vai se levantar do pó. Siglos antes ele estava recibiendo revelación. Séculos antes ele já estava recebendo revelação. Cristo es profetizado. Cristo é profetizado. Dice más. Diz mais. Que después de deshecha esta mi piel, depois que essa minha pele seja desfeita, en mi carne he de ver a Dios. E na minha carne eu verei a Deus. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento no había mucha luz sobre qué ocurriría después de muerto. Naquele tempo ainda não havia muita luz sobre o que ocorreria depois da morte. Hay plenitud de claridad en el Nuevo Testamento. Há uma plenitude de clareza no Novo Testamento. Pero él está hablando aquí de eternidad. Ele está falando aqui de eternidade. Que después de desecha esta mi piel, veré a Dios. Depois de desfeita toda essa minha pele, eu verei a Deus. Él está hablando de eternidad. Ele está falando de eternidade. En pleno padecimiento. Em pleno sofrimento. Ele está recibiendo luz de Dios. Ele está recebendo luz de Deus. Pero aunque él tenía revelación, mas ainda que ele tinha revelação, su situación no cambiaba. A sua situação não mudava. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Mas agora meu coração se consome dentro de mim. Pero la revelación es fortaleza. Mas a revelação é fortaleza. E vino revelação e luz sobre este Redentor. E veio uma revelação, luz sobre esse Redentor. Sobre sua eternidade. Sobre sua eternidade. E que em sua eternidade é de ver a Deus. E que na eternidade ele veria a Deus. E isto é fortaleza em tempo de prova. E isso se tornou um fortalecimento em tempo de prova. Estava na escola del sufrimiento. Jó estava na escola do sofrimento. Capítulo 23. Capítulo 23. E número 3. Versículo 3. Perdão. Capítulo 23, del 10 al 14. Capítulo 23, do 10 ao 14. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ele entendeu que o que lhe estava passando. Ele entendeu que o que ele estava passando. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Que ele não conhecia. Um propósito que ele não conhecia. Pero Deus sim lo conhecia. Mas Deus sim sabia. Primeiro se fortaleceu em sua fé. Primeiro ele se fortaleceu na sua fé. Luego tuvo un conocimiento por revelación de Cristo. Después él tuvo un conocimiento, una revelación de Cristo. Ahora entiende que su sufrimiento tiene un propósito. Ahora él comprende que su sufrimiento tiene un propósito. Aunque él no sabe cuál es. Ainda que él no sabe bien cuál es. Pero sí sabe que Dios lo sabe. Mas él sabe que Dios sabe. Número 4. Número 4. Capítulo 27. Capítulo 27. Del 1 al 6. Versículos 1 ao 6 de 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Em quarto lugar, Job aprendeu quanto vale a integridade. Em quarto lugar, o Jó aprendeu quanto é que vale a integridade. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Até a morte eu vou manter a minha integridade. Mis labios no hablarán iniquidad. Mis labios no hablarán iniquidad. Meus lábios não falarão iniquidade. Ni mi lengua pronunciará mentira. Nem a minha língua pronunciará mentira. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Até a morte eu manterei a minha integridade. Aferrado estoy a mi justicia. A minha justiça me apegarei e não largarei. Y mientras viva, no me reprochará mi corazón. E enquanto eu viva, meu coração não vai me reprovar. A veces, tristemente, tenemos que ver personas que entran en padecimientos. Às vezes, temos que ver pessoas que entram num sofrimento. E entram e deixam sua integridade. E aí começam a vacilar na sua integridade. Começam a mentir. Começam a mentir. A ser injustiças. Fazer injustiças. A ser prevalecer sua postura. A fazer prevalecer a sua postura. E deixam sua integridade. E deixam a sua integridade. A integridade significa que uno é igual de adentro como de afuera. Integridade quer dizer que ele é igual por dentro e por fora. Integridad significa que lo que hablo, eso vivo. A integridad quiere decir, aquilo que yo falo, yo vivo. Integridad significa que soy una persona completa y no dividida. Integridad significa que soy una persona completa y no dividida. Es íntegro. Es íntegro. Íntegro de todas las formas. Ele é íntegro em todas as formas. Em todo sentido. Em todo sentido. É íntegro na igreja. Não só na igreja. Lo que vive na igreja, lo vive na casa. O que ele vive na igreja, ele vive em casa. Lo vive no trabalho. Ele vive no trabalho. Lo vive em um partido de futebol. Ele, mesmo numa partida de futebol. Lo vive quando nadie lo vê. Ele vive mesmo que ninguém está vendo ele. Ele es el mismo en todos los lugares. Ele é o mesmo em todos os lugares. Es una persona íntegra. É isso, é uma pessoa íntegra. Y en medio de su padecimiento. No meio do seu sofrimento. Él aprendió. Ele aprendeu. El valor de la integridad. O valor da integridade. Es una tentación dejar la integridad. É uma tentação deixar a integridade. Aparece uma avalanche de pensamentos não santos. Às vezes aparece uma avalanche de pensamentos não santos. E às vezes uma manifestação diabólica de mentiras. Uma manifestação diabólica de mentiras. Que diz, de que te serve amar? Às vezes diz assim, de que serve você amar? E buscar agradar-lhe a ele. E buscar agradar a ele. Mira o que te está passando. Dá uma olhada no que está te acontecendo. Y algunos escuchan la tentación. E alguns escutam essa tentação. Y dejan la integridad. E deixam a integridade. Pero él toma decisiones muy claras. Mas ele toma decisões muito claras. Muy firmes. Muito firmes. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Até a morte eu manterei a minha integridade. Número 5. Número 5. ¿Qué más aprende Job en esta etapa de su vida? ¿Qué más enfrenta Job en esta etapa de su vida? Capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. 31, 1 y 2. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Job entra a novos níveis de santidade. Jó entra em novos níveis de santidade. Quando uno quer entrar a novos níveis de santidade, quando alguém quer entrar em novos níveis de santidade, tem que confessar suas debilidades. Tem que confessar as suas debilidades publicamente. Publicamente. E se isto não é público, milhões han leído a debilidade de Job. E se isso aqui não foi público, milhões de pessoas têm lido isso aqui que Jó falou. Job está diciendo estas cosas. Jó está dizendo estas coisas. Tengo problema con mis ojos. Tenho problema com meus olhos. En aquel tiempo no había internet. Naquele tempo não tinha internet. Pero igual tenía problemas con los ojos. Mas igual tinha problemas já com os olhos. No había televisión. Não tinha televisão. No había pornografía. Não tinha pornografia. Supuestamente las mujeres se vestían completamente cubiertas. Supomos que elas se vestiam totalmente cobertas. Pero él seguía teniendo problemas con los ojos y con las mujeres. Mas igual Jó seguía tendo problemas com as mulheres e com seus olhos. Y él lo confiesa. E ele confessa. Y dice. E diz. Hice pacto con mis ojos. Eu fiz um pacto com meus olhos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Como había, está escrito aquí. ¿Cómo pues, y fixaría yo numa donzela? Si alguien va a tener nuevo crecimiento en santidad. Si alguien va a tener nuevos crecimientos en santidad. Tiene que aprender a confesar. Tem que aprender a confessar suas debilidades, a sua debilidade e seus pecados, publicamente, ou ante alguns, ou perante alguns, que sepam das debilidades, que saibam da tua debilidade. La tendência é a ocultar as debilidades. A nossa tendência é ocultar as nossas debilidades. Que não se enterem. Que ninguém fique sabendo. Por mais que diga, Senhor, quero ser mais santo. Por mais que eu diga, Senhor, eu quero ser mais santo. Abre teu coração. Abre teu coração. E confessa. Confessa. A veces la confesión hiere a alguien. Às vezes a confissão é a alguém. Hiere. É fel. Produz uma herida a alguém. É, a confissão às vezes é um fel, produz uma ferida quando se confessa. Pero cuando se dijo la verdad. Mas quando se diz a verdade. La verdad produce heridas. A verdade produz feridas. Pero luego se sana. Mas ela produz cura também. La tendencia de hoy es ocultar las debilidades. A tendência de hoje é ocultar as debilidades. Ocultemos los pecados. Ocultemos os pecados. No se lo digamos a nadie. Não vamos dizer para ninguém. Que no se enteren. Que ninguém fique sabendo. Porque entonces mi prestigio desciende. Se ficarem sabendo, meu prestígio vai descer. No, no desciende. Não desce. El que se humilla será exaltado. O que se humilha será exaltado. Y yo sé que hay un quebrantamiento del orgullo cuando uno confiesa sus debilidades. Eu sei que há um quebrantamento do orgulho quando alguém confessa assim. Job venía bien hablando de la integridad. Jó venía muy bien hablando de la integridad. Ele vinha muito bem falando ali da integridade. Pero él desea un nivel mayor de santidad. Ele deseja um nível maior de santidade. Confiesa tus debilidades. Confessa as tuas debilidades. Que tu hermano y da libertad a tu hermano para que te pregunte. E dá liberdade para que teu irmão pergunte para você. Como andas en esta? Como é que você anda nessa área? Un hermano antes de venir aquí. Um irmão antes de vir aqui. Me dice, quisiera que me preguntes si miré pornografía. Ele disse, esse irmão disse, eu quero que me pergunte se eu olhei pornografia. Estoy luchando con este problema. Estou lutando com esse problema. Y él abrió. E ele abriu. Y me dijo, pregúntame. E ele disse, me pergunte. Y yo le pregunto. E eu te pergunto. Ahora voy a Rosario. Agora eu vou lá para Rosário. Lo voy a llamar y le voy a preguntar. Eu vou ligar para ele e vou perguntar. Viste pornografía? Você andou olhando pornografia? La pornografía llegó a ser un vicio para él. A pornografia chegou a ser um vício para ele. Otros me han dicho algo parecido respecto a la masturbación. Outros têm falado alguma coisa para mim a respeito de masturbação. Y me han dicho, por favor, pregúntame. E têm dito para mim, por favor, me pergunta. Son personas que quieren nuevos niveles de santidad. São pessoas que querem novos níveis de santidade. Pregunta si me enojé otra vez. Pregunta si yo fiquei irado otra vez. Si perdí la paciencia. Si yo perdí la paciencia. Pregúntame. Pregúnteme. Job tiene nuevos niveles de santidad de esta manera. O Jó tem novos níveis de santidade desta maneira. Él esperaba galardón de parte de Dios. Ele esperava galardão da parte de Deus. Y él dice, ¿qué heredad me daría el omnipotente? Que herança me daria o onipotente? Ele esperava uma resposta de Deus ante este desejo de santidade. Ele esperava uma resposta de Deus diante desse desejo de santidade. Número 6. Número 6. Job, capítulo 40. 40, capítulo 40. Del 1 al 5. 40, de 1 ao 5. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Entendió cuál era su posición delante de Dios. Él entendió cuál era su posición diante de Dios. Y la dice en la primera frase en el versículo 4. Y dice en la primera frase y también en el versículo 4. Yo soy un vil. Yo soy indigno. Mi versión es fuerte. Mi versión es fuerte. Soy vil. Yo soy vil. Hasta aquí hablé mucho contigo. Até aqui eu falei muito contigo. Discutí mucho contigo, Señor. Eu discuti muito contigo, Senhor. Te quise convencer. Eu quis convencer a ti. Y que me expliques las cosas. Eu queria que tu me explicasse as coisas. Estuve como un sabio delante de ti. Eu estive como um sábio diante de ti. Me defendí lo mejor que pude. Me defendi o melhor que pude. Pero ahora me doy cuenta. Mas agora me dou conta. Que soy un vil. Que eu sou vil. No soy un juez. No soy un juiz. Soy un vil. Sou vil. Fui un juez. Eu fui un juiz. Si ustedes leen como Job se defiende. Si você vê como Jó se defende. Y acusa. E acusa. Pero ahora entendió su posición. Mas agora ele entendeu a sua posição. Habla, me tapo la boca, dice. Agora eu tapo a minha boca. Lo aprendió al final de sus padecimientos. Ele aprendeu no final do seu sofrimento. Porque cuando uno está padeciendo mucho, habla mucho. Porque quando um está sofrendo muito, fala muito. Y dice cosas de más. E diz coisas demais. Y se defiende de más. E se defende demais. Y habla en contra de otros. E fala contra outros. Que le causaron el sufrimiento. Outros que creem que está causando sofrimento para ele. Pero él llega a un momento culminante. Agora chega num momento culminante. Me tapo la boca. E disse, agora eu tapo a minha boca. Yo soy un vil. Eu sou vil e indigno. Esta es mi postura delante de Dios. Essa é a minha postura diante de Deus. Él juzgó a muchos. Él juzgó a muchos. Ele julgou muitos. Él juzgó a su madre. Ele julgou a sua mãe. ¿Para qué me hiciste nacer? ¿Por qué você me fez nascer? ¿Por qué quedaste embarazada? ¿Por qué você ficou grávida? ¿Por qué se alegraron al verme? ¿Por qué se alegraram ao me ver? Juzgó a muchos. Ele julgou a muitos. Juzgou a sus amigos. Julgou seus amigos. Y él ahora llega a un punto muy importante de quebrantamiento. Agora ele chega num ponto muito importante de quebrantamento. Yo soy un vil. Eu sou vil e indigno. Delante de ti, Señor. Diante de ti. Me tapo la boca. Eu fecho a minha boca. No hablo más. Eu não falo mais. No hablo más como juez. Eu não falo mais como juiz. Estoy solo delante de ti. Estou só diante de ti. Tú eres mi Dios. O Senhor é meu Deus. Y yo soy un vil. Eu sou indigno. Él no sabía que estaba llegando a la etapa final de su padecimiento. Ele não sabia que estava chegando já à etapa final do seu sofrimento. Porque Dios a veces no te avisa cuánto dura estos tiempos. Que Deus às vezes não te avisa quanto tempo vai durar esse sofrimento teu. Pero tienen principio y tienen fin. Mas sempre tem um princípio e tem um fim. Creo que cada uno de nosotros en cada etapa que tuvo que pasar de padecimiento. Eu creio que cada um de nós que já passamos por etapas de sofrimento. Podemos decir, yo aprendí esto, esto y esto. Podemos dizer, eu aprendi isto, isto e isto. En la congregación nuestra, venía un enano. En nuestra congregación había un anão. Porque había un circo y el enano estaba, era un hermano. Y él venía a la congregación. Ele era, había un circo y ese anão trabajaba en el circo y él era un irmão. Y él vinha a estar conosco. Y a él le gustaba los abrazos. Él gustaba de los abrazos. Los besos. Los beijos. Y él siempre estaba en la puerta recibiendo a los hermanos. Y siempre estaba en la puerta lá recibiendo a los hermanos. Hubo una crisis muy grande con uno de mis hijos. Una crisis muy grande con uno de mis hijos. Y él fue tratado. Y él fue tratado. Y porque él fue tratado, yo consideré que yo tenía que ser tratado con él. Y como él fue tratado, yo entendí que yo también tenía que ser tratado con él. Y él se sentaba en la parte de atrás. Y él sentaba lá en la parte de atrás. Y yo con él. Y yo sentaba lá atrás con él. Y estuve mucho tiempo así con él. Yo estuve mucho tiempo así con él. Mis colegas me permitieron estar así con él bastante tiempo. Meus colegas permitiram que estivesse assim com ele bastante tempo. Llorar juntos. Chorar juntos. Y acompañarlo. Y acompañarlo. En una oportunidad. En una oportunidad. Uno de los pastores invitó a pasar al frente a aquellos que tenían necesidad de oración. O pastor convidou para passar à frente aqueles que tinham necessidade de oração. E então, meu filho passou. Então, meu filho veio para frente. E eu também ao lado dele. E eu também vim ao lado dele. E havia gente que orava por nós. E tinha gente que orava por nós. E por nós vino a orar o enano. E por nós veio orar aquele anão. Foi tão preciosa a oração. E foi tão preciosa a oração. Houve consolação. Houve consolação. Em meu filho e em mim. Em meu filho e para mim. Antes de orar, o enano. Antes do anão orar. O enano me disse: você tem que orar por mim. O anão disse: você tem que orar por mim. Usted es pastor. Usted es pastor. Yo le dije, por favor. Yo dije, por favor. Ora por mí. Ore por mí. Yo soy un vil. Yo soy indigno. No soy más juez. Yo no soy más juiz. El padecimiento produce en nosotros correcciones. O sofrimento produz em nós correções, cambios de dirección, mudanças de direção, cambios de mente, mudança de mente, cambios de carácter, mudança de caráter. Nosotros lo despreciamos al padecimiento. Nós às vezes desprezamos o sofrimento, pero después cuando miramos hacia atrás. Mas quando depois olhamos para trás, vemos Deus. Nos habló allí. Vemos que Dios nos falou allí. Si alguien está teniendo un tiempo de padecimiento. Si alguien está teniendo un tiempo de sofrimiento. Dios le está hablando. Dios te está falando. Tome la postura correcta. Una postura correcta. Número 7. Número 7. Job 42. Jó 42. Del 1 al 6. De 1 ao versículo 6. 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aquí termina la etapa de padecimientos. Aquí termina esa etapa de sufrimiento. Tiene un corazón transparente. Ahora está con un corazón transparente. Él dice, yo era un falto de entendimiento. Yo no tenía entendimiento. Yo oscurecía el consejo. Yo hacía escuro el consejo. Hablaba y yo no entendía. Yo falaba, mas yo mismo no entendía. Ahora, Señor. Mas ahora, Señor. Te preguntaré. Yo preguntaré. Y tú me enseñarás. Y tú, Señor, me enseñarás. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Eu só te conhecia de ouvir. Mas agora mis ojos te ven. Mas agora os meus olhos te veem. Mientras él hablaba estas cosas, enquanto ele falava essas coisas, sale de um concepto de Deus pequeno que ele tinha. Sai um conceito pequeno de Deus que ele tinha. E entra em outro conceito de Deus. E entra um outro conceito de Deus. Um conceito rígido de Deus. Meu conceito rígido de Deus. Que tem que fazer certas coisas para que ocorram outras coisas. Que eu tenho que fazer certas coisas para que ocorram outras coisas. Ele agora dice, yo salgo de este concepto rígido de Dios. Yo ahora salto de ese concepto rígido de Dios. Y te doy la libertad para que hagas como quieras. Y doy libertad para que el Señor hacer como el Señor quiera. Como tú quieras. Como tú quieras, Señor. Además, en esta expresión de oídas te había oído. E além disso, nessa expressão de te conhecer, de te ouvir falar, mas agora mis ojos te ven. Mas agora os meus olhos te veem. Ele está falando de que este concepto que tenía de Deus era um concepto aprendido intelectualmente, pero en su espíritu. Esse conceito que ele sabia de Deus era um conceito de haver ouvido, não era do Espírito. Não o veía. Ele não via. Pero ahora lo está viendo. Agora ele está vendo. Ahora está teniendo una nueva experiencia. Agora ele tem uma nova experiência. Com Deus. Com Deus. E algo ocorre com estas palavras. E algo ocorre com estas palavras. Se reconciliou com as circunstâncias. Ele se reconciliou com as circunstâncias. Falei com minha esposa hoje. Eu falei com minha esposa hoje. E em Rosário houve um hermano que é um pastor da zona sul de Buenos Aires. E falei com minha esposa que um pastor de Rosário que estuvo um pastor da zona sul. Que esteve um pastor da zona sul de Buenos Aires em Rosário. E este pastor indo de vacaciones. E esse pastor indo de férias. Hace unos 6-7 años atrás. Isso faz uns 6 ou 7 anos atrás. Tuvo un accidente. Ele teve um acidente. E faleceu sua esposa e uma hija. E faleceu a sua esposa e uma filha. E ele terminou de criar as 2 hijas. E ele terminou de criar as outras 2 filhas. Ele era um excelente irmão. É um excelente irmão. Precioso irmão. Um precioso irmão. Encarregado de muitas obras. É encarregado de muitas obras. Ele entrou en esta etapa de padecimientos. Ele entrou nessa etapa de sofrimento. De não entender por quê. Ele não entendeu por quê. Pero él se fortaleció en la fe. Mas ele se fortaleceu na fé. Muchos venían a querer presentarle buenas hermanas para que se casara. Muitos vinham apresentando para ele boas irmãs para que ele se casara. Y no faltaba algún profeta que decía, ve a la congregación tal que ahí está tu esposa. Não faltava os profetas que diziam, vai na tal congregação que lá vai encontrar tua esposa. Pero él dice, yo sigo casado con mi esposa. Ele diz, eu sigo casado com minha esposa. Estou em liberdade. Eu estou em liberdade. Pero todavía está en mi corazón. Mas ainda está no meu coração. Ele tem 47 anos, é jovem. Quantos anos? 47. Tinha 47 anos, jovem. E disse, eu entendia Deus. E seguia, entendia Deus. Lo vi a Dios en esta etapa. Ele via Deus nessa etapa. Uno no necesita semejantes padecimientos. Às vezes não precisa semelhantes padecimentos. A veces con padecimientos menores le entiende estas cosas. Às vezes um sofrimento menor a gente consegue entender essas coisas. Pero los padecimientos tienen un propósito. Mas o sofrimento tem um propósito. La fe de Job se fortaleció. A fe de Jó se fortaleceu. Cuando él llegó a decir, aunque me mate. Quando ele disse, ainda que ele me mate. En él esperaré. Eu vou esperar nele. Tuvo un conocimiento nuevo de Dios. Teve um conhecimento novo de Deus. Lo vio a Cristo como redentor. Ele viu a Cristo como redentor. Y él dijo, yo sé. Eu sei. Y dice que este redentor se levantará del polvo. E que esse redentor vai se levantar do pó. Y que esta su carne. E que esta sua carne. Cuando muera. Cuando morresse. Él iba a ver a Dios. Ele ia ver a Deus. Concepto de eternidad. Conceito de eternidade. Revelación. Revelação. Entendió que el sufrimiento tiene un propósito. Ele entendeu que o sofrimento tem um propósito. Aprendió cuánto es el valor de la integridad. Ele aprendeu quanto vale a integridade. Entrou a novos níveis de santidade. Entrou em novos níveis de santidade. Entendeu qual é a posição que ele tem que ocupar delante de Deus. Sou indigno. Ele entendeu qual a posição que ele deve ocupar diante de Deus. Eu sou indigno. E entrou ao final, em el caminho da plenitude. E ele entrou no final, no caminho da plenitude. Cambió su concepto de Dios. Mudó su concepto de Dios. Se reconcilió con las circunstancias. Se reconcilió con las circunstancias. Es muy importante que en los tiempos de sufrimiento. Es muy importante que en los tiempos de sufrimiento. Y las cosas que lo provocaron. Y las cosas que provocaron. Te reconcilies con la situación. Que você se reconcilie con la situación. Para que haya salud y sanidad allí. Que haja saúde e cura. E começou com uma nova relação com Deus. E ele começou uma nova relação com Deus. Agora mis ojos te ven. Agora os meus olhos estão te vendo. Contemplação. Contemplação. Isso é algo novo. Isto é algo novo. Vamos a ponernos de pé. Vamos nos colocar de pé. Se há algum hermano que está passando tempos muito complicados. Sim, sí, tem um irmão que está passando tempos muito complicados. Mas também está disposto a cambiar sua postura. Mas está disposto a mudar a sua postura. E lhe está custando. Lhe está custando muito. Essas coisas estão lhe custando muito. Venha cá adelante, vamos orar. Vem aqui, nós vamos orar. Deus. Se há palavra profética, há liberdade. Para expressá-la. Se existe palavra profética, há liberdade para expressá-la. A profecia é para edificar. A profecia é para edificar. Exortar e consolar. Exortar e consolar. Se há uma palavra de consolação. Se há uma palavra de consolação. Pode expressá-la. Pode expressar. Vamos a orar juntos. Vamos orar juntos. A una voz. A una voz. Padre nuestro. Pai nosso. Pode orar juntos. Padre nuestro. Pai nosso. Tú conoces de sufrimiento. O Senhor conhece o sofrimento. Tú has sufrido. O Senhor tem sofrido. Cuando entregaste a tu hijo. Quando o Senhor entregou o seu filho. E tu hijo sufrió. E o seu filho sofreu injustamente. Injustamente. Tu conheces el sufrimiento. O Senhor conhece o sofrimento. Tu nos comprendes. O Senhor nos compreende. Tu nos entiendes. O Senhor nos entende. Sabes lo que pasamos. Sabes o que passamos. Pero en esta noche. Porém, nesta noite, me afirmo na fé. Eu me afirmo na fé. Para enfrentar esta etapa. Para enfrentar essa etapa. E digo como Job. E digo como Jó. Aunque él me mate, en él esperaré. Ainda que me mate, eu esperarei em ti. Aunque él me mate, en él esperaré. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. En él esperaré. Nele esperarei. En él esperaré. Com ele esperarei. En él esperaré. Nele esperarei. Gracias por las lecciones que nos enseñas. Obrigado, Senhor, pelas lições que o Senhor nos ensina. Que não las aprenderíamos de outra maneira. Que nós não aprenderíamos de outra maneira. E em nome de Jesus. E no nome de Jesus. Creo que detrás de esta situación. Que por trás dessa situação. Há um propósito tuyo. Há um propósito teu. No lo entiendo ahora. Eu não entendo agora. Pero tú lo entiendes. Mas o Senhor entende. Há um propósito. Existe um propósito. Quiero reconciliarme esta noche. Eu quero me reconciliar esta noite. Por esta situación. Com esta situação. Y te digo, Señor. E te digo, Senhor. Gracias. Graças. Gracias. Graças. Tú estás detrás de todo esto. O Senhor está por trás de todas as coisas. Estás controlándolo todo. O Senhor está controlando tudo. Tú eres padre amoroso. O Senhor é um pai amoroso. Y ahora me refugio. E em ti me refugio. Me refugio en ti. Me refugio em ti. En tus brazos. En tus brazos. Em teus braços. Amém. Amém. Amém. Amém. Se alguns irmãos quisieran venir. Se outros irmãos querem vir. La carga compartida. Para ajudar a compartilhar. Las cargas cuando son compartidas son menores. As cargas quando são compartilhadas ficam mais leves. Pode vir orar uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Venha orar, coloque a mão sobre o irmão que está aqui na frente. Ore, muito pode por sua eficácia a súplica do justo.